anticipated moment in racing. Bem, amigos pessoal, voltamos então agora para o último bloco, né, da edição número 77, agora sem o Hélio Lima. O Hélio Lima estava com o amigo dele aí, eu tenho certeza que ele saiu para tomar cerveja e deixou aqui gravando sozinho. Como não está aqui para se defender, eu já fiz a piadinha. Bom, pessoal, vamos então agora as perguntas dos fãs, né? É, dessa semana também temos duas perguntas do lá no grupo Loucos por NASCAR, né? Duas perguntas lá do Douglas Vieira, uma do Wilson Pires. E temos também um do WhatsApp aqui do nosso amigo Guilherme Goro Martin, que não pôde nem gravar com a gente e nem pôde mandar pergunta, mas ele deixou a pergunta bem rapidinho para mim aqui no WhatsApp, né? Mas eu vou começar pela pergunta do Douglas Vieira. O Douglas Vieira pergunta se a gente considera o Dale Jr. como favorito para Pocono. Bom, eu, pelo histórico do Jr. em Pocono, eu considero ele favorito, sim, né? Ele parece que o Dale Jr. vem numa ascendente, vem numa crescente, vem crescendo na carreira, nesse momento do campeonato aí, né? O ano passado, só para relembrar, o ano passado foram as duas corridas em ponto, ele venceu as duas, né? Duas vitórias dele. E eu creio que o Dale Jr. tem tudo para vencer aí, né? Tem um bom carro, tá dando tudo certo para ele, então pode ser que ele vença, sim, né? Olhando para o histórico, ele é favorito, porque venceu as duas no ano passado. E olhando para o momento dele, ele foi um momento crescente no campeonato aí, está na hora já de uma vitória dele aí. Eu creio que essa vitória também deva chegar, não em pouco, talvez não em pouco, mas eu creio que em pouco não chega, mas daqui a pouco tá, chega essa vitória do Deus Júnior aí, sim, com certeza. Bom, às vezes a vitória dele não, né? Porque ele já venceu esse ano. É, vai chegar a mais uma vitória, ele é favorito, né? Ele é favorito em Pocono. Um dos favoritos, né? Porque o Jimmy Johnson também é chato pra caramba. O Jimmy Johnson venceu em 2013 uma corrida e outra foi o Case Kane. Só assim, passando um resumo bem legal aqui de Pocono, né? Nas últimas quatro corridas, só a Hendrick venceu. Jimmy Johnson em 2013, a segunda corrida foi o Case Kane e o Dale Jr. venceu as duas em 2014. E a segunda corrida do ano de 2012, né, foi o Jeff Gordon. Então aí, as últimas cinco corridas só deu o Hendrick. E os quatro pilotos venceu. Jimmy Johnson, Jeff Gordon, Rajun e Case Kane. Então, tá aí o resultado aí de Pocono, como vencendo Pocono para Hendrick. Só coisa boa, né? Bom, a pergunta do Winston Pires Jr. é o seguinte: além de Jimmy Johnson e Kevin Harvick, é uma pergunta bem interessante, tá, pessoal? Além de Johnson e Harvick, que estão dominando as provas este ano, quem mais vocês acham que pode chegar no Chase disputando de igual para igual com eles o título? Bom, como temos esse novo modelo de Chase aí, vai ser apenas o segundo ano, né? A segunda vez que. O segundo ano desse novo formato do Chase, vai ser até interessante, porque nós sabemos que teve piloto que soube trabalhar e piloto que não soube trabalhar no ano passado. E eu creio que o Jimmy Johnson e o Chad Knauss, que ele é o mago, com certeza que ele é o mago, ele aprendeu muito bem. E o Jimmy Johnson vai ser um osso duro de roer, e o Kevin Harvick também, vão ser dois ossos duros de roer. Mas eu creio que a Penske, o Toto Wolff lá, eu tenho certeza que ele vai traçar boas estratégias diferentes aí para tentar levar o Keselowski, né? E também o Joey Logano, né? O Joey Logano, tenho certeza também que ele vai estar nesse Chase aí, vai estar um pouco forte aí. Aí tem uma outra pergunta, né? Eu posso até criar uma outra pergunta. Quem mais vocês colocariam aí? Eu vejo esses quatro aí como mais fortes, né? Talvez um Kurt Busch chegando por fora ali, né? Um Kurt Busch, o Danny Hamlin, né? Eles são os pilotos que podem aparecer aí. Mas eu creio que esses quatro aí, serão os que vão lutar pelo título mesmo, né? dificilmente o título vai sair desses quatro aí, ou talvez esses cinco ou seis que eu mencionei, né? É, chegando aí como o Danny Hamlin, o... temos também o Matt Kenseth também. O Matt Kenseth também talvez pode crescer no momento certo do campeonato, se manter no... se manter na disputa ali. Ele é um cara regular, né? Apesar de ter, desse ano ter apenas uma vitória, mas ele é regular, né? Então, temos aí bons nomes aí. E outro cara também que vem sendo bem perigoso, que no Chase pode fazer a diferença, né? É o Martin Truex Jr. O Martin Truex Jr. tá fazendo aí boas corridas, boas sequências. A vitória já tá quase, já tá pertinho mesmo da vitória dele. Tá na last lap aí, vamos dizer assim, a vitória, para não falar na... batendo na trave, né? Usando o termo de automobilismo. Tá na last lap essa vitória dele aí. Tá chegando, né? Eu tenho certeza que ele deva ir sim pro Chase como... ele deva ir pro Chase como... com uma vitória, né? Atualmente nos pontos ele é o segundo colocado. Só o Kevin Harvick tem mais pontos que ele. Ele tem... apesar do Jimmy Johnson ter quatro vitórias, o Martin Truex Jr. tem mais ponto que eles. Essa é uma das ingratidões desse Chase, né? Que tipo, um trabalho é jogado fora a troco de valor de vitórias. Por isso que eu sou meio contra esse Chase aí. É, não que o Jimmy Johnson não mereça ser o líder, ser o principal aí, o maior aí, mas eu creio que o piloto tem que também ser regular. O Jimmy Johnson não vem tendo, não teve regularidade em algumas corridas atrás aí, teve problemas, né? E o Martin Truex Jr. tá aí com todo o trabalho dele, apenas o décimo campeonato. Aí você passa daqui 20 anos, você olha e fala, moço, o cara foi, tava em décimo, o cara é ruim. Mas mal sabe quem acompanhou, né, que o resultado não condiz com a verdade, que o Martin Truex Jr. pra mim vai fazer um grande trabalho. Ele possa ser, sim, um dos favoritos aí. E também não podemos descartar também, né, o Kyle Edwards e o Jeff Gordon. O Kyle Edwards, ele sabe andar, não vem fazendo boas corridas. Conseguiu uma vitória aí, salvando o combustível o máximo que ele podia, né? Virando na última volta lá em Charlotte, ele virou 5 segundos a menos que o Kenseth, que vinha para buscar tomar a vitória dele. E temos também o Jeff Gordon, né? Que é o multicampeão aí. É... quando as coisas dão certo para ele, ele consegue muito bem, né? O Jeff Gordon. Mas eu tenho assim, claro que tirando esses quatro aí, Jimmy Johnson, Kevin Harvick, Joey Logano, Brad Keselowski, né? Temos aí correndo por fora o Dale Earnhardt Jr., o Hamlin, Kenseth, Kurt Busch, Martin Truex Jr., Jeff Gordon e Kyle Edwards. Para mim, esses são os pilotos que devam lutar pelo título aí. Claro que o ano passado, né, ninguém acreditava no Ryan Newman. O Ryan Newman foi apenas sobrevivendo nas corridas, não venceu nenhuma. Esse ano até agora não venceu nenhuma, está em 16º ali, batendo na trave ali, né? Tá na rapa ali do tacho ali para entrar, para ir pro Chase, né, por pontos. E quem sabe ele se pegar uma certa regularidade no durante o Chase aí, né? Essas, principalmente que agora tem um mata-mata, as corridas a cada três corridas cortam os pilotos e os pontos estão zerados, ou seja, é tudo jogado fora, tudo zerado, tudo começa do zero de novo, é um novo trabalho. Quem sabe o Ryan Newman consegue dar aquele, quando deu a louca que deu ano passado, né? Pra mim, ano passado foi mais sorte, um pouco de sorte dele aí, né? Com todo mundo tendo problema e ele não, ele conseguindo, né, garimpando os top 5, top 10 aí. Ele conseguiu ir parar na final do... parar na final lá em Homestead. Eu acho que o grande trunfo do maior, né? O que o Ryan Newman fez pra ir pra Homestead foi aquela ultrapassagem no Kyle Larson, que ele pôs o Kyle Larson para rodar mesmo, pôs, jogou o Kyle Larson para fora e foi para ganhar a posição dele para lutar pelo título, né? E eu não concordo até hoje que o Ryan Newman tinha tudo para ser campeão, né? Tinha tudo para ser campeão, era só ele ter empurrado o Kevin Harvick nas voltas finais, em uma das relargadas lá, né? Então, tipo, o cara lutou para chegar na final. Chegou na final, ele não lutou, porque ele teve a oportunidade de empurrar o Kevin Harvick e ele não empurrou o Kevin Harvick, né? Então, não gostei muito. Não que eu não gostei, não concordei muito com essa visão dele, já que lutou com facas e dentes, que vá até o final. Bom, esses são os meus pilotos que eu acredito que deva ir pro Chase. Deixa eu responder aqui as perguntas do Guilherme, que mandou para mim via WhatsApp. Bom, Ele coloca aqui que queria saber sobre a punição do 48, né, o Guilherme? Ó, Guilherme, o 48 foi chamado para conversa e mais uma vez foi dado o warning, né? Aquele um chama de acerto perfeito, outros chamam de vista grossa da NASCAR. Faz de conta que não rolou nada. Não viu nada, mas que assim tá bom. Então, o carro do 48 aí foi chamado para conversa, mas não aconteceu nada nele, né? Se eu não me engano, o Kevin Harvick também teve problema, foi chamado para conversar também. Se não me falha a memória. O Kevin Harvick também foi chamado para conversar também, isso mesmo. Também teve problema aí. E são os dois carros que estão se despontando aí. Bom, aqui outra pergunta. E se a Penske está estudando carros e estratégias ou perdeu performance mesmo? Bom, a Penske perdeu um pouco de performance, sim. Não, eu creio que não está estudando estratégia para o título, estratégia nada, porque chega na hora lá, o negócio é diferente, a história é outra. Eu não vejo por esse lado aí. Eu vejo que ela perdeu um pouco de terreno, sim, né? Que ela deu uma acalmada, diminuiu um pouco suas forças, né? Mas eu creio que a Penske vai crescer na hora certa do campeonato aí. E a Ford não vem tendo não sei o que aconteceu com a Ford, mas não vem tendo um bom carro, não vem conseguindo dar um bom motor para suas equipes aí, principalmente a Roush, que vem se arrastando na pista. E pra mim a Penske tá tirando leite de pedra por enquanto com esses motores Ford aí. E a última pergunta dele é do Montoya. Ele pergunta se o Montoya vai correr este ano ou não, para delírio do Hélio Lima, secador dos colombianos. Bom, eu não tenho essa informação se ele vai correr, né? Eu não sei se ele vai correr esse ano. Vou verificar essa informação e trago na próxima edição, né? Mas eu creio que não, que ele não vai fazer nenhuma participação esse ano, não. Tanto é que ele está meio focado na Fórmula Indy, lá no título dele lá. Eu creio que ele não vai aparecer esse ano na Sprint Cup. Mas, né, tudo pode acontecer. Eu estou até pesquisando aqui já. Ó, Montoya pode talvez aparecer no 12, né, no carro 12. Em duas corridas em 2015, talvez ele pode aparecer sim. Né? O Ryan Blaney e o Montoya pode aparecer nesse carro 12 aí. Em duas corridas, mas aqui também não fala também que corrida que ele pode aparecer e nem fala o patrocínio também que vai ser, que nem patrocínio tem. Talvez a SKF e talvez a Penske Torque Rental. Que esse é um patrocínio que sempre está com a Penske aí, sempre quando aparece um terceiro carro. Mas eu creio que se o Montoya continuar focado no título da IndyCar, ele não vai aparecer na NASCAR, não. Se aparecer, uma ou duas corridas apenas, né, como está mencionado aqui. Bom, pessoal, as perguntas foram só essas mesmo, né? E vamos passar agora para dar uma olhadinha aqui no entrelist, né, e deixar meu palpite aqui para Texas e Pocono. Bom, vamos começar pela Campers Truck Series, né? Vai acontecer a corrida lá amanhã à noite, né? Na sexta-feira à noite. A corrida mais longa da Truck Series, né? Seria a Coca-Cola 600 da Sprint Cup. Então, essa corrida aí da Truck Series, que geralmente é a mais longa do ano. Bom, então vamos conferir o entrelist aqui da corrida aqui, né, da corrida da Truck Series. Dá uma olhadinha aqui da WinStar World Casino Resort 400, né, é a corrida mais longa do ano aí, geralmente essa corrida costuma dar 2 horas e meia, se tiver muito acidente chega a 3 horas aí, uma corrida muito longa mesmo, chega a ser uma duração bem parecida com uma corrida da National Wide Series, né, que pra Truck Series é uma milhagem alta aí, né? Os carros, os truques não são preparados para tantas voltas numa pista. Então vamos lá, pessoal, dá uma olhadinha rapidinho aqui, né? De diferente aqui, tem bastante piloto diferente. Tá o Adam Edwards também, é piloto novo aí, né? O Donnie Neuerberger também é o piloto novo aí. O Taylor, o Eric Jones, o John Stall, o Norman Bane, o Ian Black Jr., o Johnny Mechek agora vai estar no 8, não o filho dele, né? A Jennifer Jacob, que foi chamada para uma conversa mais séria depois do papelão que ela fez lá em Dover. O Ben Kennedy, Cameron Haney, o Daniel Eric, Mason Mingus, Timothy Peters se arrastando na pista. Infelizmente, o Peters não tem um bom truque, não consegue andar, não vai para lugar nenhum. Peters, infelizmente, eu queria tanto ver ele andando bem lá, disputando com o Crafton, com o pessoal lá na frente lá, mas o Peters tá uma lástima esse ano. O Tyler Reed, que vai no 19, né? O truque dele. O Austin Terry Roof vai estar no 29. Brandon Jones, Daniel Soares, Justin Boston, Tyler Tanner. O lado bom desse triste todo aqui é que não teremos Cup Drive. Esse que é um, eu vejo como positivo aí. Não temos nenhum Cup Drive aí, né, nesse entre-list. Bom, favorito. Eu sei que o Eric Jones vai andar que nem um louco, vai liderar muitas voltas. E se o azar não atrapalhar, ele vai vencer essa corrida. Né? O Eric Jones está mordido aí, ele quer porque quer vencer uma corrida. Já bateu na trave 3 corridas e se essa aí vai ser a quarta. Mas temos também o Matt Crafton, que corre por um campeonato, e temos um loucão chamado Daniel Soares também, que está andando muito bem aí, que vem se mostrando um bom piloto aí. E o Tyler Reddick também está muito bem aí. É até complicado aqui achar o vencedor aqui, mas eu vou postar, né, no... Eu vou postar aqui na Bacia das Almas, e quem vai vencer vai ser o Johnny Sauter. Johnny Sauter vai vencer essa corrida aí. O Johnny Sauter, que já tem vitória, tá, pessoal? Só pra passar informações pra vocês aqui, o Johnny Sauter tem 2 vitórias em 2012. Ele venceu as 2 corridas em 2012, né? Eu vou postar nele aí, no Johnny Sauter. Ó, o ano passado quem venceu as corridas foi o Matt Crafton, claro, né? O Matt Crafton, ele é sempre muito... anda sempre muito bem em pista de 1,5 milha noturna. O cara sobra. Então eu tenho certeza que ele é meio barbado apostar nele, mas eu vou postar no Johnny Sauter aí mesmo. É, vamos passar agora, pessoal, para a corrida da Sprint Cup, né? Sprint Cup que vai acontecer no domingo à tarde, largada às 2 horas. Não às 2 horas, por volta de 12h20 ali, né? Depois de toda a cerimônia, volta de apresentação, por volta de 12h20. Então a largada da Sprint Cup, né? O entrelist também recheado aqui, 43 carros, né? Os 43 carros que estão inscritos vão ser os 43 carros que vão largar, ou seja, ninguém vai embora aí. Só para informar, o entrelist da Truck Series está apenas com 28 truques, né? Sendo que o limite é 33 e está apenas com 28. Eu creio, não sei se vai, esse grid aí vai ser completo aí, por se tratar de uma corrida noturna longa, né? Então, não sei se vai ser completo esse entrelist aí da Truck Series. Era 27, agora está com 28, aumentou mais um, né? Vamos esperar mais um pouco aí, que pode se inscrever os truques até amanhã, momentos antes do primeiro treino livre. Bom, Sprint Cup de diferente aqui, o Alex Boom, Sam Horst, Danica, todo mundo aqui, no 23 DJ Yale, Jeff Gordon, Jeb Burton. Bom, o Ty Dillon vai estar no carro número 33, né? O Ty Dillon vai estar no 33, o Brad Moffitt vai estar no 34, né? E segue aqui tudo normal, nenhuma, nada de diferente aqui. O Brandon Gagan no 62. É isso mesmo, pessoal. O field aqui da Waterlist aqui da Speed Cup segue normal. A diferença aí é o Ty Dillon fazendo a sua largada aí na Sprint Cup. É, fazendo a sua. Vai largar no 33 da RCR aí. O nosso. O irmão do Austin Dillon, Ty Dillon. Vai fazer a sua quinta largada e a sua quinta largada na Sprint Cup e a sua quinta esse ano. Perdão, a quinta na carreira e sua terceira esse ano. Não, esse ano aí, vamos dar uma olhada no resultado dele aqui, né? Ele largou ano passado em Atlanta e Phoenix, né? E esse ano largou em Daytona e no Kansas. O melhor resultado dele foi o 25º colocado lá em Atlanta no ano passado. Esse ano em Daytona foi 28º e Kansas foi 26º, né? Sempre no mesmo carro da 33, sabe, pessoal? Bom, eu já passei o histórico aqui nas perguntas ali, respondendo a pergunta do nosso amigo Douglas Vieira, né? Já deu um histórico aqui. As últimas 5 corridas a Hendrick venceu e os 4 pilotos venceram: Jeff Gordon, Jimmy Johnson, Dale Earnhardt e Casey Kane. Então, assim, domínio total da Hendrick, né? A Hendrick continua num bom momento, a Hendrick continua com bons carros, a Hendrick continua forte, tá no momento dela. Jimmy Johnson vem de uma vitória aí, né? Vem de vitória de Dover, venceu em Dover. Então, eu creio que esse momento o Hendrick deva continuar, né? Vai ser uma vitória, deve ficar ali na Hendrick, né? Eu vou postar no Jeff Gordon como vencedor dessa etapa aí de Dover, hein? A Exalta 400. Ele que vai ser o vencedor dessa corrida aí. Essa é a minha aposta. Bom, pessoal, então vamos chegando ao fim de mais uma edição, né? Fim da edição número 77, né? Onde que falamos sobre a Truck Series, a Xfinity Series. Falamos também da Sprint Cup, né? E vamos ter um final de semana bem movimentado aí, né? Vamos lá, só para relembrar vocês: Truck Series na sexta-feira à noite, né? No sábado à noite tem IndyCar, tá no Texas também. Esse final de semana, oi, linda! Esse final de semana, minha filha linda tá me vendo. Nesse final de semana temos a IndyCar carrega, né, a Truck Series. E a, como sempre, tá, pessoal, a Xfinity Series, ela não vai a pouco, nenhum final de semana. E quem leva a Sprint Cup, leva, né, a Sprint Cup esse final de semana, leva a ARCA. Então a ARCA vai estar com a NASCAR, com a Sprint Cup lá em Pocono. Então já sabe, né, pessoal, do sábado à tarde temos corrida da ARCA, né, no sábado à noite a IndyCar, no domingo à tarde a Sprint Cup e a Fórmula 1 no mesmo horário, como é, as duas com largadas 14 horas, né? Então esse vai ser o final de semana nosso aí, que vai ser mais agitado do que aquelas festas de final de ano onde que todo mundo fica bêbado. Então realmente vai ser muito agitado o final de semana, muita corrida boa aí, pessoal. E tem também a Fórmula E, né? A Fórmula E também vai ser a corrida no sábado também, lá em Moscou, nas ruas de Moscou, se eu não me engano. Tem a Fórmula E também. Então, assim, ó, vai ser uma bagunça total aí, pessoal. Então, preparem a pipoca, a pizza, porque o final de semana vai ser longo. Pessoal, obrigado mais uma vez por estar junto comigo. Espero que vocês tenham gostado demais dessa edição. Semana que vem voltamos, né, para falar do que aconteceu em Pocono, né? E o campeonato continua seguindo aí, campeonato muito interessante da Sprint Cup. Claro que um domínio é muito, muito grande aí de Kevin Harvick e Jimmy Johnson, os dois se matando, se estapelando aí para ver quem vence mais aí, né? Então semana que vem estamos de volta para falar sobre Pocono, como foi o final de semana lá em Pocono e no Texas também. Obrigado a todos, pessoal. Para falar com a gente, você já conhece os caminhos lá no Big One. Tem as páginas no Facebook, a página do podcast, né? Tem o grupo NASCAR Home Tracks e também o grupo Loucos por NASCAR. E tem também o nosso blog, nosso amigo Lucas Scherer, né? Que sempre posta, além de postar nossos podcasts, ele posta também todos os finais das corridas da NASCAR lá, né, no Lucky Dog Brasil. Então, pessoal, forte abraço a todos. E como diz nosso amigo Teo José, cuide-se bem. Seat. See, I got a lead foot and gas in my veins. God put a V8 where he should have put brains. There ain't a race I haven't run. There ain't a race I haven't won. And it's been 7 days since I've won a race. And I don't plan on leaving this place till I've won another. Said you cry at home to your mother.